às 19, quarta-feira, o nosso culto com ceia. Não deixe de vir também. Sábado, 19 horas, rede da moçada. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta no texto, que eu vou estar lendo mais alguns versículos. É importante se acompanhar. Esse texto, ele é tão conhecido, eu acho que não tem um crente que não conheça ele. E muito pregado também, tem até a música, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. E por aí vai. Ela é muito conhecida. Acho que não tem ninguém hoje que nunca tenha ouvido falar do Zaqueu. Mas esse texto, ele nos ensina algumas coisas muito preciosas. Esse texto, ele fala de amor, ele fala de misericórdia, ele fala de graça. Porque quando a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, se nós nos contemporizarmos para os dias de Jesus, nós estamos dizendo que Zaqueu era o chefe dos ladrões. Quem era o publicano? Eram cobradores de impostos. Mas não eram cobradores de impostos do governo, eram cobradores de impostos do Império Romano. Israel era uma colônia, a nação de Israel, todo mundo na época em volta era colônia de Roma. Roma havia dominado o mundo, se tornou um grande império, e como império ele cobrava taxas, cobrava impostos das nações a que ele subjugava. Israel estava nessa condição. Israel era uma colônia, pagava imposto. Então, as riquezas que haviam em Israel eram transferidas para Roma. O Brasil foi colônia no descobrimento, que aliás não houve descobrimento. Se você não sabia, o Brasil não foi descoberto em 1500, porque em 1498 foi assinado, 2 anos antes, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América para portugueses e espanhóis. Então, os portugueses simplesmente tomaram posse daquilo que já era um deles, né? O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi tomado posse. Aí é história para frente. Então, quando Portugal colonizou o Brasil, explorava as riquezas que eram construídas aqui, precisavam ser mandadas para lá. Tem até uma expressão conhecida chamada o quinto dos infernos, que se você não sabia, o quinto dos infernos se refere ao Brasil. Porque toda a riqueza produzida no Brasil, um quinto era mandado para Portugal. Então, quando chegava o navio com o nosso ouro lá, os portugueses diziam: lá está chegando o quinto dos infernos, do outro lado do mundo, um lugar complicado, um lugar onde tinha malária, os brancos vinham aqui e morriam. Então, tinha uma série de razões para eles dizerem que aqui era o quinto, eram os infernos, e o quinto era o ouro que saía daqui e ia para lá. Então, o Brasil, como colônia, também pagou tributo para Portugal. Israel, por causa dessa condição de jugo, eles tinham que pagar impostos. E Zaqueu não era romano, Zaqueu era judeu. E acontecia com o império, escalonava algumas pessoas do meio do povo e estabelecia que eles se tornassem cobradores. E para isso, eles ganhavam muito bem, eles eram muito bem pagos, por isso que eles se tornavam ricos. E o fato ainda deles cobrarem impostos do próprio povo, né, subjugados pelo império, eles ainda roubavam. E Zaqueu era muito rico e era chefe dos publicanos. Então você imagina a fama desse camarada: traidor da pátria, odiado pelos judeus, porque era alguém escalado pelo Império Romano para explorar o seu próprio povo. E Zaqueu estava nessa condição. Então quando Jesus chama Zaqueu para almoçar, para estar, para ir para a casa dele, isso gerou um incômodo geral, porque, peraí, esse homem ele senta com pecadores, esse homem ele vai sentar na casa de um ladrão, esse homem vai se alimentar ou vai ter relacionamento com um ladrão. Então a fama de Zaqueu não era muito boa. Mas eu não quero partir muito agora, falar muito da fama de Zaqueu, mas eu quero falar de algumas coisas que envolvem a condição de Zaqueu aqui. Porque quando Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, a palavra de Deus diz que ele procurou uma árvore, um sicômoro, procurou subir, porque ele era pequeno, ele era de baixa estatura e ele tinha dificuldade de acompanhar Jesus no meio da multidão. Agora, querido, quando nós falamos de acompanhar Jesus, eu faço uma pergunta para você nessa noite: de que maneira, de que forma que você acompanha Jesus? Pergunta isso para o teu irmão: de que forma, de que maneira que você acompanha Jesus? Tem muita gente acompanhando Jesus no meio da multidão. Dentre a multidão tem gente que está acompanhando Jesus. E dentre a multidão tem gente que está acompanhando a multidão. Essa mesma multidão que estava lá foi a mesma multidão que mandou crucificar Jesus. Foi a mesma multidão que, quando tiveram a opção entre Jesus e Barrabás, optaram por Barrabás, em soltar Barrabás e crucificar Jesus. E aí você precisa entender que a multidão normalmente não é um lugar muito bom, muito confortável para ficar. Porque a multidão ela fala de bagunça, a multidão ela fala de gente querendo ver, de gente querendo acampar, de gente querendo conquistar, de gente querendo de alguma forma conseguir ou conquistar alguma coisa. Mas no meio daquela multidão tem gente que está ali acompanhando Jesus, está ali para ver Jesus, ver os milagres de Jesus, ver o que está acontecendo, querer saber sobre Jesus. Mas tem muita gente no meio ali, querido, que está acompanhando a multidão. Está ali simplesmente porque foi convidado, está ali por causa da muvuca, está ali porque gosta de bagunça, está ali porque faz parte dos black blocs da vida. Enfim, na multidão tem todo tipo de gente. Agora, queridos, se tem gente no meio da multidão simplesmente acompanhando o movimento, querendo saber o que vai acontecer, mas tem gente ali de fato acompanhando Jesus. Dentre esses, os seus 12 estavam ali, alguns seguidores fiéis que não abriam mão de estar com Jesus em todo o tempo. Mas tem muita gente que está ali para observar. Fala, teu irmão, você não é um observador, né? Porque a observação ela tem um certo valor até determinado ponto. Logo que você está ali no meio da multidão, você quer ver, você quer acompanhar de qualquer forma. E o fato desse homem querer subir na árvore, porque ele queria ver melhor, ele queria observar melhor. Mas o fato de você querer ver, de você querer observar, talvez você queira alcançar, ou que a tua vista alcance alguma coisa não palpável no meio da multidão. Porque quem está no meio da multidão está no meio da muvuca. Mas quem quer se relacionar com Jesus sempre vai procurar uma forma mais próxima, uma forma mais íntima, uma forma de estar com Ele, uma forma, de alguma maneira tocar nele. Se você não decidir tocar em Jesus na tua vida, você simplesmente vai ser mais um no meio da multidão. Mas se você decidir, mesmo no meio da multidão, tocar em Jesus, não abrir mão de tocar nele, não abrir mão de se relacionar com ele, não abrir mão de conhecer nele, você não é mais um não, querido, mas você é alguém que está ali partilhando daquilo que Deus veio dar, veio oferecer para você. Nós precisamos sair do meio da muvuca, sair do meio do burburinho, sair do meio daquilo que não nos acrescenta nada, mas entender que nós precisamos parar muitas vezes, se necessário subir numa árvore, não apenas para observar, mas para ser visto por Ele, para ser notado por Ele, para de alguma forma, de alguma maneira, Deus possa tocar em nós. E talvez fosse esse o coração de Zaqueu. Como eu sou pequeno, de forma nenhuma ele jamais vai me ver, ele jamais vai me alcançar, ele jamais, se tiver uma possibilidade deste homem me convidar ou me ver, pelo fato da minha estatura vai ser impossível. Então ele sobe ali numa árvore e fica ali observando. Talvez ele observe a forma como Jesus toca nas pessoas, talvez ele observe a forma e a maneira como Jesus se relaciona com os seus discípulos. Talvez ele está ali observando a maneira como Jesus trata as crianças. E você percebe nos evangelhos, Jesus, em meio à multidão, ele para, ele vai falar com as crianças. Alguém repreende as crianças para não incomodar ele. O que, que ele diz? Deixai vir a mim os pequenos, dos tais é o reino de Deus. E de repente, no meio da multidão, uma mulher doente ali, 12 anos de hemorragia, toca nele, e ele percebe que alguém tocou nele de alguma maneira diferente, alguém tocou nele para de alguma forma extrair alguma coisa boa dele. Então Zaqueu ali talvez estava observando tudo isso, a forma e a maneira como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com as pessoas, como Jesus tocava as pessoas, como Jesus se relacionava com seus discípulos. Talvez com uma boa dicção de leitura labial, talvez ele até conseguisse entender, compreender o que Jesus falava com as pessoas. Porque quando você vê Jesus no meio das multidões, querido, você percebe Jesus sempre em atividade, sempre fazendo ali, curando o cego, curando o aleijado, curando o paralítico, né? Curando o leproso, já não no meio da multidão, porque o leproso não podia se misturar. Ali, pegando aquelas crianças, conversando, colocando ela no colo. Você percebe que de alguma forma, de alguma maneira, Jesus está ali no meio da multidão agindo, transformando, curando, restaurando, amando, curando profundamente a alma das pessoas. E Zaqueu está ali, ó, no alto de um sicômoro, talvez enxergando, vendo tudo isso. Quando de repente, sem menos esperar, ele escuta a voz dele dizendo: Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa hoje. Olha o que o texto diz. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O que que ele fez? Verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele não imaginava aquele chamado, ainda mais ele na condição dele, ladrão, conhecido como ladrão, cobrador de imposto, inimigo do povo, inimigo da nação, alguém arregimentado pelo Império Romano para explorar o seu próprio povo. É alguém que nego queria distância, ninguém nem queria ver a cara de um camarada desse. De repente ele vê Jesus chamando ele para pousar, para ficar na casa dele, para sentar na mesma mesa que ele. Agora olha a condição aqui, querido. Jesus chamando ele para quê? Para ter um relacionamento. Por que para ter um relacionamento? Porque Deus, Jesus, ele nunca vai querer se relacionar com você no meio da multidão, querido. O relacionamento que ele quer com você é um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal. Porque é esse relacionamento que gera cura, é esse relacionamento que gera mudança, é esse relacionamento que gera transformação. E o fato da pessoa estar ali na multidão, a pessoa, na maioria das vezes, ela está descompromissada. Por que descompromissada? Porque a multidão tem muvuca, a multidão tem muita coisa envolvida, a multidão tem muito interesse por trás dela. Mas quando você sai do meio da multidão para ficar sozinho com ele, tudo muda, toda a condição muda. Deus, ele quer tirar você, querido, de um ambiente de tumulto e trazer você para passar tempo sozinho com ele. É interessante que Zaqueu, ele subiu num sicômoro. Uma das tradições da palavra sicômoro é fruta madura. Então, para você amadurecer, você tem que sair do meio da muvuca e subir numa árvore, querido. Porque na árvore ali você tem condição de observar melhor, de ver melhor, de enxergar melhor o que está acontecendo, de tirar melhor as suas conclusões, de aprender a não tirar conclusões apressadas, de aprender a tirar conclusões corretas. Mas muito mais do que simplesmente observar, você está numa condição onde você pode ser visto por ele, onde você pode ser tocado por ele, onde você pode ser chamado por ele. Talvez ele tenha subido nessa árvore chamada fruta madura, o lugar de amadurecimento, onde você está ali para ser visto, para ver e para ser visto, para poder se relacionar de uma forma mais íntima com ele, para conhecer melhor ele. Você imagina aquele homem pequeno, vamos falar, talvez 1,5 metros. Normalmente o judeu aí, a estatura média de judeu é 1,80m, 1,90m. É raro ver judeu abaixo dessa estatura. A história diz que Jesus tinha aproximadamente 1,90m de altura, de comprimento. Jesus tinha aproximadamente, acho que era 1,90, 1,92. O pastor José tem um documento que fala disso. Então você imagina aquele camarada naquele meio, não consegue enxergar nada. Ali o que está acontecendo ali, ele pode talvez ouvir algum barulho, ouvir algum comentário, mas ele nunca jamais vai ver o que está acontecendo. O fato dele subir na árvore, querido, porque ele está interessado em alguma coisa. O fato dele subir para ver é que ele quer mudar a concepção de visão dele. O fato dele subir numa árvore é que ele quer mudar alguns pontos de vista dele. Ele precisa simplesmente ver o que está acontecendo e ele quer conhecer. E o fato de Jesus ter mandado ele descer e chamado ele para ir até a sua casa é porque Jesus conhecia o coração dele. Agora você imagina um camarada que enriqueceu roubando, enriqueceu explorando o seu próprio povo, mas que aquilo com certeza já estava, devia estar incomodando muito o coração dele. Principalmente quando ele deve ter ouvido falar que um dos discípulos de Jesus era um ex-publicano também, Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Jesus tirou ele lá da coletora, da coletoria. Vem, larga o que você está fazendo, vem e me segue. Se Zaqueu era chefe dos publicanos, com certeza Mateus era um dos funcionários dele. Ele conhecia. Peraí, esse cara mudou a vida de Mateus. Mateus era tão torto quanto eu. Mateus roubava como eu. Mateus estava enriquecendo de uma forma ilícita. Mateus era odiado pelo nosso povo pelo mesmo motivo. De repente ele vê Mateus abrindo mão de tudo. Ele vê Mateus abrindo mão de tudo aquilo que ele fazia para seguir Jesus. Então dentro do coração dele, esse camarada deve ter alguma coisa que eu preciso. Ele deve ter alguma coisa para me oferecer que eu não tenho. Deve ter alguma coisa na vida dele que vai mudar a minha. Então o fato dele subir, querido, é que ele estava interessado e mudar a condição dele. Então enquanto nós ficarmos embaixo, no meio da muvuca, só vendo o que está acontecendo, ouvindo o que está acontecendo, as coisas não vão mudar muito. Mas quando você decide sair dali, subir numa árvore chamada fruta madura, porque você de fato está querendo amadurecer e sair de uma condição que te escraviza e que te separa de Deus. Agora eu posso imaginar, você pode imaginar também, Jesus aqui na casa de Zaqueu. Jesus vem, aquela multidão toda lá fora, mas Jesus com certeza entra com seus 12, né? E fica ali sentado na mesa, talvez conversando, talvez mais ouvindo do que conversando. Eu imagino a forma, a maneira como Zaqueu foi impactado ali pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor, pela forma como Jesus tratou ele. Porque quando Zaqueu passava perto dos fariseus, os fariseus simplesmente cuspiam ou viravam a cara. Os fariseus e qualquer religioso abominavam os publicanos, e eles ensinavam nas sinagogas que os publicanos precisavam ser desprezados. De repente aquele homem vê Jesus sentando na mesma mesa que ele, tomando ali um café, né? Quem gosta de café, Jesus gostava de café, pode ter certeza. Café bom. Para aqueles que não gostam, acompanhou ali um chocolatinho quente. Cevada não, cevada que é trem, é muito ruim. Mas eu imagino Zaqueu ali sentado com Jesus e observando a forma, a maneira, Jesus falando com ele, ouvindo com ele. Talvez aquele homem tenha tentado algumas vezes se aproximar de algum religioso. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para ser perdoado? Mas com certeza em todas as tentativas dele, ele foi desprezado em cada uma delas. Mas de repente ele vê Jesus sentado ali na mesa dele, ouvindo ele com tanto carinho, com tanto amor. Não sabemos exatamente o que Jesus disse para ele, talvez nem precisasse dizer, que simplesmente aquele homem se levanta e já não estava no meio da multidão, já estava na casa dele. Olha aqui, oito. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. De repente na mesa aquele homem se levanta: eu resolvo pegar toda a minha riqueza, pegar metade dela e distribuir para os pobres. E ele fala: eu não vou dar outra metade, porque a outra metade eu preciso de alguma forma restituir a quem eu roubei. O texto deixa isso muito claro, que metade daquilo que ele tinha, ele decidiu simplesmente distribuir para os pobres, mas a outra metade que ele reteve não foi para ele, mas foi para restituir quem ele tinha lesado. E querido, ele veio em uma observância da lei de Moisés, porque ele fala: tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu tomei ilegalmente de alguém, eu vou devolver e acrescentar a quinta parte. Porque a lei de Moisés dizia o seguinte: quando você causava um dano a alguém, você causava um prejuízo a alguém, você pagava, e além do pagamento do dano, você restituía também a quinta parte. Quanto é a quinta parte? 20%. Ou seja, o camarada pegou ali R$1.000 do camarada com intenção de não pagar. Tem gente que faz isso, tem crente que faz isso. Fala, teu irmão, você não pega dinheiro emprestado de ninguém não para não pagar, né, irmão? Nome de Jesus, né? Mas a lei dizia que se alguém fizesse isso, quando fosse pagar, pagava os 1.000, mas a quinta parte. Quanto é? Quanto daí? 1.200. Então Zaqueu fala: a metade que eu vou ficar para mim é para me restituir. Eu vou agora na casa de cada um pagar o que eu roubei, pagar o que eu tirei indevidamente, porque ele sabia que ele tinha roubado. Porque o publicano, ele cobrava o imposto do império, mas ele cobrava mais, que era a parte dele, a comissão dele. O império tolerava esse tipo de coisa, porque eles precisavam manter essas pessoas em rédea, eles precisavam manter esses cobradores debaixo do seu jugo. E a forma de manter eles debaixo de fidelidade e jugo era dando liberdade para eles roubarem e explorarem o seu próprio povo. Então ele sabia que ele tinha roubado, ele sabia o que ele tinha na vida conquistado ilegalmente. Querido, esse homem, ele foi tão impactado pela presença de Jesus, ele foi tão impactado pela graça na vida dele, que ele abre mão de toda a riqueza dele, de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o mesmo preço, querido? Que hoje muitas vezes a pessoa se converte a Jesus, mas ela acha que ela não precisa pagar as dívidas dela. Pior quando um camarada é crente e acha que não precisa pagar dívida. Tem pastor que acha que não precisa pagar aluguel. Aluga salão e não precisa pagar aluguel. O texto fala em restituir a quinta parte de algo, de alguém que você lesou. Agora, que olha a condição desse homem, quebrantado. Deus, eu estou entendendo que tudo que eu conquistei na vida foi de uma maneira ilícita. Tudo que eu conquistei na minha vida foi ilegalmente. Então vou pegar metade desse dinheiro ilícito na minha vida e eu vou distribuir para os pobres. Eu vou dar para quem não tem recurso. Mas a outra metade, o que eu vou fazer? Eu vou restituir a quem eu causei dano. A salvação, ela muda você. Que a salvação, ela estabelece uma condição de mudança na tua vida, de dentro para fora. A A religião, ela pode reformar você, ela pode dar um bom trato em você, ela pode deixar você até com uma boa aparência, mas a palavra de Deus, a graça, ela muda você de dentro para fora, porque ela transforma você, ela entra na tua alma, e tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é nojento, tudo aquilo que não faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida, tem que vir para fora, querido. E quando Eliseu, Zaqueu, impactado ali pela presença, pela graça, pela forma, pela maneira como Jesus estava com ele, ele foi tão impactado que ele decide colocar a vida dele em ordem. Quanto tempo aquele homem ficou ali naquela árvore observando as atitudes de Jesus, a forma amorosa dele tratar as pessoas, a criançada ali abraçando, isso no meio da multidão, no meio da muvuca, né? E ele ali, brincando com as crianças, dando atenção para aquela mulher fadigante, necessitada. Ele para, ouve ela, ora por ela. Aquele homem observou tudo isso. Então, quando nós saímos de um meio, querido, porque o problema da multidão é que você está pagando ali para ver o que vai acontecer. Ou muitas vezes no meio da multidão, nós estamos ali simplesmente preocupados conosco mesmo. O que eu vou conseguir? O que eu vou achar? O que eu vou ter para mim? O que eu vou ver? O que eu vou conseguir para mim? Será que eu vou conseguir alguma coisa? Mas quando você sai dessa multidão e sobe numa árvore para começar a ver melhor, enxergar melhor, e começar a detectar talvez algumas mudanças de atitude, mudanças de posicionamento, mudanças de estratégia, eu preciso mudar, e se eu subir, talvez ele vai me ver, ele vai me enxergar, de alguma forma, de alguma maneira, eu preciso mudar, e a forma de eu mudar é eu sair daqui, eu subir um pouco mais alto e começar a buscar de alguma forma, de alguma maneira, mudança na minha vida. Então, no coração de Zaqueu, já ardia esse processo de mudança, ele queria mudar, ele não aguentava mais o peso do pecado na vida dele, ele não aguentava mais o peso do jugo da nação sobre ele, sendo desprezado pelo seu próprio povo, sendo desprezado pelas suas próprias autoridades religiosas, e ele era tão temente a Deus que ele conhecia a lei. Senhor, eu vou restituir tudo aquilo que eu consegui ilegalmente, tudo aquilo que eu lesei alguém, e vou restituir acrescentando a quinta parte. Ele entendia da lei. Então não era alguém simplesmente ímpio por ser ímpio, era alguém que amava o Senhor, mas estava ali com o coração longe dele. Doido, né? Ansioso, querendo voltar, querendo ser restaurado. E com certeza, querido, ele deve ter batido na porta de fariseus, de saduceus, muitas vezes. E talvez ouvido: você é publicano. Você não vai mudar. O seu destino é o inferno. Nós não somos assim? Nós não julgamos, nós não condenamos. Nós temos um poder para condenar, querido. Nós temos um poder para impedir as pessoas de chegar no reino de Deus violento. Mas Jesus quebra isso na vida de Zaqueu. Não é simplesmente o fato dele ter mandado descer. Zaqueu, desce daí. A Bíblia diz que o cara desceu correndo, rapidinho. Eu vou ficar na tua casa hoje. Você imagina a condição daquele homem, que ele vai na minha casa. O fato de Jesus sentar na mesa com ele mudou a vida dele. Apocalipse 3:20 fala isso: que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sentar na mesa fala de conserto, sabia? Fala de acerto. Quem senta na mesa da tua casa? Quem é que senta na mesa da tua casa? É qualquer um. Quem tem aliança com você, né? Quem você ama, quem você quer bem, quem você está procurando se aproximar. Mas é alguém que você tem uma certa ligação. Então, sentar na mesa, falar de conserto, querido. Salmo 23, quando Davi fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Davi estava falando de conserto. E quando ele fala do cálice transbordar, ele está usando a figuração, ele era rei, ele está usando a figuração aqui de uma festa, Porque quando o rei celebrava uma festa no palácio, havia uma senha para a festa continuar. E a senha era, o garçom era orientado pelo rei a sempre manter os copos cheios. Manter sempre os copos cheios. Por isso que ele fala: o meu cálice transborda. Eu estou na festa da casa do rei. É isso que Davi está falando. Eu estou em festa com o rei. Eu estou sentado na mesa com o rei. Eu estou celebrando com o rei. Então o rei, a orientação era nunca deixar a taça ficar vazia. A taça sempre tem que estar cheia, transbordando. Somente quando a festa acabava, o rei falava para o garçom: para de encher. Acabou. Todo mundo se tocava que é hora de levantar e ir embora, porque o rei tinha terminado a festa. Então o fato de Zaqueu sentar com Jesus aqui na mesa, você não imagina a mudança, o toque que houve na alma de Zaqueu. Você imagina o toque profundo que aconteceu no coração daquele homem, rejeitado, apaixonado pelo Senhor. O texto mostra isso, a condição mostra ele, o interesse dele procurar Jesus mostra isso, a forma como ele queria ver Jesus mostra isso, a forma como ele expressa a lei mostra isso. Ele queria mudar de vida, ele queria consertar a vida dele, mas não conseguia alternativa no meio religioso. Mas quando Jesus senta na mesma mesa que ele, muda a vida dele. Então quando você aprender a sair do meio da muvuca, querido, e sentar na mesma mesa que ele, a tua vida muda. Só existe mudanças reais quando nós aprendemos a nos relacionar com ele. Não existe mudanças reais fora desse padrão, querido. No reino de Deus não tem nenhuma mudança real fora desse nível de relacionamento. Quando você aprende a se relacionar com ele na intimidade, quando você aprende a sentar na mesma mesa que ele, quando você aprende a sair do meio da multidão, da muvuca, e subir na árvore para contemplar ele, e para poder ser contemplado com ele, a tua vida começa a mudar. O primeiro processo é subir na árvore, é subir para um lugar de maturidade, é sair do lugar da imaturidade, que é o meio da muvuca, o meio da multidão, e ir para um lugar sozinho onde você possa observar ele e ser observado por ele. Porque quando você começa a se relacionar com Jesus, você começa a pegar as manias dele, né? Ele deve ter mania boa, tem não? Então você imagina o Zaqueu ali na mesa namorando Jesus, né? Talvez a forma educadamente dele comer, né? Porque tem gente que é complicado, né? Tem gente que é desesperado na mesa, dá até medo, né? Não é assim não? Você imagina aquelas pessoas que sentam na mesa para falar mal da vida dos outros. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua casa não é assim, a tua mesa não é assim. Daqui eu estava acostumado a sentar com esse tipo de gente. Quem que nós vamos roubar hoje? Quanto nós vamos cobrar hoje? Amanhã é dia de coleta. Vocês vão arrancar tanto porque eu quero tanto. De repente, senta alguém na mesa com ele, que é outro tipo de conversa. E talvez Jesus não tenha nem conversado tanto, né? Tenha mais ouvido ele, né? Então você imagina o olhar de Jesus. Zaqueu falando, Jesus ali simplesmente amando ele. Muito educadamente, muito polido. Jesus devia ser o fino da finesse, né? Da educação, do amor, da delicadeza. E aquilo impactou Zaqueu de uma forma tão profunda. Ele fala: agora chega. Senhor, tudo, toda a riqueza que eu tenho, tudo ilícito, metade eu vou distribuir, não quero mais. E vou segurar metade, mas para restituir quem eu roubei. Sabe o que Zaqueu fez, querido? Zaqueu convidou Jesus a entrar em um nível da vida dele que se chama intimidade. A maioria dos crentes hoje se relacionam com Jesus ali em um nível de superfície. É gostoso cantar, é gostoso adorar, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E as pessoas se aproximam de Jesus porque geralmente estão interessadas em alguma coisa. Agora, quando Zaqueu ele se abre para Jesus, ele convida Jesus para entrar na intimidade dele, ele abre toda a intimidade dele para Jesus. Sabe aqueles segredos mais sórdidos? Zaqueu pôs tudo ali, ó. Senhor, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu faço isso. É impossível, quando você começa a se relacionar com ele, de você não conseguir ser transparente com ele, querido. Então Zaqueu viu um outro tipo de gente sentado na mesa dele. Alguém que era impossível esconder algo. Até porque o próprio olhar de Jesus devia forçar isso, né? Como é que eu vou mentir para um cara desse? Como é que eu vou dar uma de bom, de gostoso, de poderoso para um cara desse? E ali ele se abre diante de Jesus, vomita tudo, abre o quarto da intimidade dele, diz: eu sou assim, eu sou assim, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E qual foi a expressão de Jesus? Hoje chegou salvação a esta casa. Porque a salvação, querido, ela está ligada ao comprometimento ao reino. A salvação, ela está ligada ao comprometimento, à mudança de vida. E quando eu digo mudança de vida, eu não estou falando de prática de obras aqui, mas eu estou falando de conserto, eu estou falando de acerto, eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de algo que eu sei que eu era, mas eu não quero ser mais. Eu decido não ser mais. Eu estou falando de algo que tem na minha vida, que de alguma forma, de alguma maneira, eu não posso continuar mais sendo assim. Eu preciso jogar isso nas mãos dele, eu preciso deixar ele mudar, eu preciso deixar ele transformar, eu preciso deixar ele entrar de uma forma profunda na minha vida e me virar de cabeça para baixo se precisar mais mudar. E é somente a presença dele, querido, que pode nos levar a uma condição de arrependimento. É impossível você se arrepender dos teus pecados, daquilo que você tem feito ilegalmente fora dele. É muito natural, a pessoa, ela entra na prática do pecado, a primeira coisa que acontece é ela some da igreja. Se tem alguma atividade na igreja, ela começa a inventar coisa. Pode ver, escreve. Gente, 30 anos de crente, gente, pelo amor de Deus. 12 de pastor, a gente conhece a ovelha. Então, quando ela tem alguma atividade na igreja, ele começa a inventar coisa. A gente fala, aí tem. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, ela faz exatamente o contrário. A presença de Jesus, ela nos leva ao quebrantamento, à mudança de atitude, à mudança de postura. Senhor, tudo que eu tenho, eu não quero mais. Querido, olha o que o texto diz aqui, ó. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O cara era poderoso e rico. Ele jogou tudo isso fora. Simplesmente porque dentro dele ele não aguentava mais viver de uma maneira ilícita. A presença de Jesus nos atrai para ele, querido. E quando a presença de Jesus nos atrai para ele, ele nos atrai para um processo de mudança. Esse processo de mudança, ela é diária. Esse processo de mudança, ela gera confronto. Porque eu sei que eu preciso mudar aqui, eu sei que eu preciso ser transformado, eu sei que eu preciso renunciar a isso aqui. Meu Deus, mas é muito dinheiro, não importa. Ah, eu estou ganhando dinheiro ilicitamente. Querido, se você não quiser ir para o inferno, muda. Porque dinheiro ilícito te leva para o inferno, te leva para a morte. Aquilo que você ganha ilicitamente tem peso de miséria sobre a tua vida, tem peso de condenação sobre a tua vida. Tanto é que quando a graça entra no coração desse homem, a primeira coisa que ele abre mão é da riqueza dele, porque ele sabe que ele conquistou tudo aquilo de uma maneira ilícita. Senhor, eu vou dar tudo para os pobres, não quero mais. Só vou reter metade para, de alguma forma, restituir, pagar quem eu roubei, restituir a quinta parte, mas eu quero colocar minha vida em ordem. A graça de Jesus, ela leva você a colocar a tua vida em ordem. A graça de Jesus leva você a colocar a tua vida em ordem. A graça de Jesus te leva a se comprometer com a verdade que vai mudar você profundamente, querido. Não tem como. Quando o profeta chega para o rei Ezequias e diz, ó, coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer. O rei gelou, né? A Bíblia diz que o rei se humilhou diante de Deus. Colocou a vida dele totalmente em ordem. O que que Deus fez? Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Ezequias teve mais 15 anos pela simples nobre atitude de ter decidido colocar a vida dele em ordem, porque ele sabia que ele ia morrer. Vou morrer, eu preciso morrer. Coloca a tua vida em ordem porque você vai morrer. Ou a inscrição lá dos dedos no livro de Daniel, né? O rei viu um dedo lá no meio de uma festa, escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O cara ficou desesperado. Daniel foi lá e interpretou: pesado foste na balança e achado em falta. Naquela noite, os medos invadiram a Pérsia e o rei Belsazar foi morto. Quando Jesus fala de que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Zaqueu entendeu isso? Pelo simples fato de sentar na mesma mesa que Jesus, de ficar ali algumas horas com ele, simplesmente olhar para ele. Gente, eu imagino a cena. Jesus, você acha que Jesus ficou ali? Não, porque você é ladrão, você é publicano. Não, Jesus ficou ali de boa, os discípulos comendo, ele ouvindo Zaqueu falar, ele com aquele olhar terno de amor e de misericórdia. Levou Zaqueu a entender que precisava mudar de vida. Você quer mudar de vida, querido? Sai do meio da multidão. Aprenda a sentar com ele. Ah, pastor, eu já estou na árvore, então é hora de descer da árvore. Porque ele já te viu. Porque ele já te chamou. E ele quer sentar com você. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amado, sentar na mesa com ele é uma condição de conserto, é uma condição de acerto. Eu sento porque eu sei que eu preciso mudar de vida. Eu sento porque eu preciso mudar de atitude. Eu preciso tirar tudo aquilo que é ilícito na minha vida, que não faz parte do projeto dele para mim. E se eu não fazer isso, eu vou continuar caminhando no meio da multidão. Essa multidão é a mesma lá que mandou crucificar Jesus. Crucificam, crucificam. Cristo Barrabás, Barrabás. E quanto a este, crucificam. A mesma multidão. Mas alguém que decidiu sair da multidão, porque precisava conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer, eu preciso ver. E quando você decide ver o Senhor, ele já está te vendo muito antes. Quando você sobe para ver melhor o Senhor, anteriormente ele já está observando você, só esperando o momento de dizer para você: desce, vem aqui, chegue, vamos tomar café. Pastor Olho que fala assim, né? Vamos tomar café. Apei. Desce. Eu preciso entrar na tua casa. Eu preciso sentar na tua mesa. Porque eu preciso olhar nos teus olhos. Eu preciso que você fale algumas coisas para mim. Até porque ele já conhece tudo. Então há um caminho, há um processo, há uma forma, há uma maneira de nós sermos mudados e transformados. E a forma e a maneira de nós passarmos por esse processo profundo de mudança, ele acontece quando nós decidimos sentar na mesma mesa com ele. Que ele está falando de relacionamento. Quanto tempo você passa com a palavra? Quanto tempo você ora? Você está no meio da multidão, você já subiu na árvore para ver melhor, para entender melhor, para conhecer melhor. Enquanto você não subir na árvore, ele não te chama. E o fato de você subir na árvore é porque você está com sede, você quer conhecer ele, você quer ver melhor, você quer entender algumas coisas que talvez a religião nunca tenha conseguido explicar para você. Talvez a religião tenha até fechado as portas para você, às vezes que você gritou por socorro. Mas ele simplesmente fala: desce, desce, pode descer, vem aqui. Convém eu ficar na tua casa hoje. O relacionamento com ele nos muda. Eu falei esses dias dos discípulos em Emaús, não falei? Aqueles dois discípulos, em Lucas 23, que estavam caminhando, ali falando da morte de Jesus, Jesus já havia ressuscitado, e de repente Jesus se aparelha e começa a andar com eles. E Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Ele fala: mas será que você é o único em Jerusalém que não ficou sabendo o que aconteceu? De Jesus Nazareno, nós criamos que ele era o Messias, mas os nossos principais sacerdotes os entregaram aos romanos e eles os crucificaram. Ele fala: mas o velho, ele fala, a lei não dizia que o Cristo haveria de morrer, de ser crucificado, de morrer? Mas a lei também dizia que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E foi falando, caminhando com eles, até chegar ali naquele momento que eles iam entrar para casa e Jesus decide seguir viagem. O que que eles fazem? Senhor, fica conosco. Vai não, já é tarde. Pousa conosco hoje. E o que que acontece quando Jesus entra com eles? Jesus senta na mesa com eles. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles entendem que diante dele estava ali o Cristo não apenas crucificado, mas agora o Cristo ressurreto. A mesa é lugar de conserto, a mesa é lugar de transformação, a mesa é lugar de mudança. Se nós não aprendemos a entrar neste processo com ele, que nós vamos viver a vida inteira com determinadas manias, com determinados vícios, com determinadas práticas que vão nos levar para o inferno. Mas quando nós decidimos parar e sentar com ele, porque crendo que sentando com ele nós vamos mudar, nós vamos ser transformados, aquilo que está na minha vida, que não faz parte do projeto dele, é impossível não renunciar, é impossível você se relacionar com ele com a palavra, querido, e não ter sua vida virada de cabeça para baixo. A própria graça vai te levar a se posicionar, a própria graça vai te levar a mudar de vida, a própria graça vai te levar a renunciar aquilo que não é certo, aquilo que não faz parte do projeto de Deus para você. Senhor, eu abro mão, eu não quero mais essa riqueza, eu vou dar para os pobres, e a metade eu vou restituir quem eu roubei, mas eu... Enfim, Jesus fala, chegou salvação nessa casa. Que a salvação ela vem acompanhado, querido, por mudanças profundas. Por isso que hoje a maioria das conversões não tem nada a ver com salvação, porque as pessoas se convertem ao evangelho, mas não mudam. E não existe salvação sem mudança, porque a salvação ela é um confronto. Aquilo que eu era, eu não tenho condição de ser mais. Não é que eu não quero, eu não tenho condição, não cabe mais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é salvação, gente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova história começa a ser escrita, uma nova história passa a ser construída na vida daquele que teve um encontro com Jesus. Não tem como não mudar, não tem como não ser confrontado, não tem como o pecado ser um habitat mais comum, mais natural na vida daquele que se entregou para Jesus. É impossível sentar na mesma mesa que Jesus e não ser impactado pela presença dele, pelo olhar dele, pela graça dele. É impossível não decidir mudar. Então, à medida que você mergulha nessa verdade, essa verdade ela vai mudando você, querido. Ô, minha irmã, será que é teu marido que precisa mudar? Será que não é você que precisa mudar, não? Será que não é você que precisa tomar uma posição, aprender a sentar na mesma mesa que ele, aprender a se relacionar com ele? Talvez a começar a enxergar coisas que a multidão não permite que você veja. A multidão ela é um problema na nossa vida. Porque a multidão é aquela turma, são os black blocs, né? Vamos quebrar tudo. Hoje é moda, né? Cara, quebra tudo, né? Não é isso? Fala do Corinthians, não. Cara. Quer quebrar tudo? Não quebrar tudo. É hora de sair desse meio. Para ficar a sós com ele. Em um processo que vai ser gerado mudanças profundas. Pastor Vi, mudanças profundas na nossa vida. Amém, querido? Fique de pé. Pastor Vi. Obrigado, Jesus. Nós precisamos mudar, querido. É impossível mudar se não sentarmos na mesma mesa que ele. Mesa é lugar de mudança, mesa é lugar de transformação. Mesa é lugar de quebrantamento, mesa é lugar de renúncia. Mesa é lugar de posicionamento. Quando você aprende a se relacionar com ele, querido. Oh, meu Deus. Tem tanta coisa que precisa ser jogada fora, né? Tem tanta coisa que a nossa alma está gritando aqui. Muda, muda, muda, muda. Somente ele, queridos. Só ele pode mudar. Não existe nenhuma maneira de nós mudarmos fora dele. Todo processo de mudança se inicia nele. Até ele dizer: hoje chegou a salvação nessa casa.